chão. Fecha essa porta e vamos conversar, porque lá fora sem mim vai ser diferente e você vai querer voltar. Se você for, a minha vida vai enlouquecer e no meu som só vai tocar sofrência. Enquanto eu vou me acabando na cachaça, pensando em você. Então deixa essa briga de lado, vamos pensar na gente e fazer aquele amor. Podem passar 200 anos, você vai continuar me amando e eu te amando também. E quando tiver tudo certo, você vai perceber que ia fazer besteira. Eu ia ficar na loucura e perder a mulher da minha vida. E no meu som só vai tocar sofrência. Enquanto eu vou me acabando na cachaça, pensando em você. Então deixa essa briga de lado, vamos pensar na gente e fazer aquele amor. Podem passar 200 anos, você vai continuar me amando e eu te amando também. E quando tiver tudo certo, você vai perceber que ia fazer besteira.